Ficheiro 12, página 115. Lisbeth Salander parou diante da porta com a pequena chapa metálica a dizer vu. Tinha visto as luzes acesas da rua e ouvia o som de música vindo do interior. Portanto, Miriam Vu continuava a viver no pequeno estúdio na Tonte Bogatan, perto de Zangt, Eriksplan. Era sexta-feira à noite e Lisbeth estivera meio à espera de que Mimi tivesse saído para se divertir e o apartamento estivesse às escuras. As únicas perguntas a que faltava responder era se Mimi ainda queria ter alguma coisa que ver com ela e se estava sozinha disponível. Premiu o botão da campainha. Mimi abriu a porta e arqueou as sobrancelhas numa expressão de surpresa. Então encostou-se à ombreira e pôs uma mão na anca. Salander, pensava que tinhas morrido ou coisa parecida. Ou coisa parecida? O que é que queres? Há muitas respostas para essa pergunta. Miriam Vu examinou o patamar antes de voltar a olhar para Lisbeth. Experimenta uma. Bom, queria ver se continuas sozinha e se queres companhia para esta noite. Mimi pareceu espantada durante alguns segundos e então pôs-se a rir às gargalhadas. És a única pessoa que conheço capaz de bater-me à porta ao cabo de ano e meio de silêncio e perguntar-me se quero foder. Queres que me vá embora? Mimi parou de rir. Ficou silenciosa durante alguns segundos. Lisbeth, Jesus, estás a falar a sério? Lisbeth esperou. Por fim, Mimi suspirou e abriu mais a porta para a deixar entrar. Anda lá, posso ao menos oferecer-te um café. Lisbeth seguiu-a e sentou-se num dos bancos, junto a uma pequena mesa no vestíbulo. O apartamento tinha 20 metros quadrados, uma minúscula sala e um vestíbulo só parcialmente mobilado. A cozinha pouco mais era do que um nicho num canto do vestíbulo. A água vinha através de uma mangueira do lavatório da casa de banho. A mãe de Mimi era chinesa de Hong Kong e o pai sueco de Boden. Lisbeth sabia que viviam os dois em Paris. Mimi estudava sociologia em Estocolmo e tinha uma irmã mais velha que estudava antropologia nos Estados Unidos. Os genes da mãe revelavam-se nos cabelos muito negros, lisos e lustrosos que ela usava curtos e nas feições ligeiramente asiáticas. O pai dera-lhe os olhos azuis claros. Tinha uma boca grande e covinhas nas faces que não herdara de nenhum dos pais. Mimi tinha 31 anos. Gostava de vestir-se de couro e de frequentar clubes onde se fazia arte ao vivo. Por vezes participava nos espetáculos. Lisbeth não ia a um clube desde os 16 anos. Além dos estudos, Mimi tinha um emprego. Um dia por semana, como vendedora na Domino Fashion, numa rua transversal à Svea Wegen. Quem precisasse desesperadamente de trajes do género uniforme de enfermeira de borracha ou fato de bruxa de couro preto, podia procurá-los na Dominó. A loja desenhava e produzia roupas por encomenda. Mimi era coproprietária, juntamente com algumas amigas, e a loja proporcionava um modesto complemento à sua bolsa de uns poucos milhares de coroas mensais. Lisbeth tinha-a visto atuar pela primeira vez num espetáculo durante o desfile Gay Pride, anos antes, e mais tarde, nessa mesma noite, encontrara-a numa tenda bar. Mimi usava um estranho vestido de plástico amarelo-limão que revelava mais do que escondia. Lisbeth não vira nada de erótico na vestimenta, mas estava suficientemente bêbada para, de repente, querer engatar uma rapariga vestida de limão. Para seu grande espanto, o citrino olhara para ela, rira alto, beijara-a despudoradamente e dissera: És tu que eu quero. Tinham ido para o apartamento de Lisbeth. E tinham feito o amor até de madrugada. Sou o que sou, disse Lisbeth. Fugi de tudo e de todos. Devia ter-me despedido. Pensei que te tinha acontecido alguma coisa. Não que tivéssemos mantido grande contacto durante os últimos meses, antes de ires embora. Estive ocupada. És tão misteriosa, nunca falas de ti, nem sequer sei se tens um emprego ou para quem podia ter telefonado quando deixaste de atender o telemóvel. De momento não estou a trabalhar e, além disso, tu és igual a mim. Querias sexo, mas não estavas particularmente interessada numa relação. Ou estavas? É verdade, admitiu Mimi finalmente. O mesmo se passa comigo. Nunca fiz promessas. Mudaste, disse Mimi. Nem por isso. Pareces mais velha, mais madura. Tens roupas diferentes e meteste qualquer coisa no sutiã? Lisbeth não respondeu. Mimi tinha-a visto nua, claro que ia notar a diferença. Por fim, baixou os olhos e resmungou. Fiz uma operação às mamas. Que foi que disseste? Lisbeth ergueu os olhos e a voz, sem se aperceber que estava a adotar um tom de desafio. Fui para uma clínica em Itália e fiz uns implantes mamários. Foi por isso que desapareci. Depois andei a viajar. Agora estou de regresso. Estás a brincar, hein? Lisbeth lançou-lhe um olhar inexpressivo. Que parvoíce a minha! Esqueci-me de que nunca brinca, Mr. Spock. Não vou pedir desculpa. Estou só a ser sincera. Se queres que me vá embora, é só dizer. Mimi riu-se. Bem, podes apostar que não quero que te vás embora antes de me deixares dar uma espreitadela. Por favor. Sempre gostei de fazer sexo contigo, Mimi. Nunca quiseste saber se eu trabalhava ou não. E se eu estava ocupada, arranjavas outra pessoa. Mimi percebera, logo na escola secundária, que era lésbica. Quando tinha 17 anos, depois de uma série de tentativas atrapalhadas, fora finalmente iniciada nos mistérios do sexo durante uma festa organizada em Gotemburgo pela Federação Sueca pelos Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais. A partir daí, não voltara sequer a considerar outro estilo de vida. Certa vez, quando tinha 23 anos, experimentara fazer sexo com um homem. Fizera mecanicamente tudo o que se esperava dela, mas não fora agradável. Pertencia também a essa minoria, dentro da minoria, que não estava interessada em casamento ou fidelidade ou serões tranquilos passados em casa. Só voltei há um par de semanas. Precisava de saber se tinha de ir à procura de alguém ou se ainda estavas interessada. Mimi inclinou-se e beijou-a ao de leve nos lábios. Tinha pensado estudar esta noite. Desapertou o primeiro botão da blusa de Lisbeth, mas que se lixe. Beijou-a outra vez e continuou a desapertar os botões. Tenho de ver isto. Voltou a beijá-la. Bem-vinda à casa. Harriet Wanger adormeceu por volta das 2 da manhã. Mikkel ficou acordado a ouvi-la respirar. Passado algum tempo, levantou-se e roubou-lhe um Dunhill do maço que tinha na mala. Sentou-se na cadeira junto à cama a fumar e a olhar para ela. Não planeara tornar-se amante de Harriet Wanger. Longe disso. Depois da estada em Eddastat, o que mais queria era manter-se tão longe de toda a família quanto possível. Falava com Harriet nas reuniões de direção, mas não passava daí. Sabiam os segredos um do outro. Mas, excetuando o papel de Harriet na administração da Millennium, não havia contactos entre os dois. Nas férias de Pentecostes do ano anterior, fora a Zandham, pela primeira vez havia meses, disposto a gozar um pouco de paz e sossego, sentado no alpendre da cabana, a ler um livro. Na tarde de sexta-feira, quando ia a caminho do quiosque comprar cigarros, dera de caras com Harriet. Aparentemente, também ela sentira a necessidade de sair de Hedestad e alugar um quarto no hotel da vila para o fim de semana. Não voltara lá desde os seus tempos de criança. Tinha 16 anos quando deixara a Suécia e 53 quando regressara. Fora Mikkel quem a descobrira na Austrália. Depois de uma surpreendida saudação, Harriet remetera-se a um embaraçado silêncio. Mikkel conhecia-lhe a história e ela sabia que ele tivera de comprometer os seus princípios para proteger os horríveis segredos da família Wanger e que, em parte, o fizera por ela. Mikkel convidara-a para a cabana. Fizera café, Tinham ficado horas sentados no alpendre a conversar. Era a primeira vez que falavam com tempo, depois do regresso dela. Que fez com as coisas que estavam na cave do Martin? Não resistir a Mikkel a perguntar. Quer mesmo saber? Quero. Tratei eu própria do assunto. Queimei tudo o que podia arder. E mandei deitar a casa abaixo. Não podia viver lá. E não podia alugá-la. E deixar que outras pessoas lá vivessem. Para mim, tudo o que estivesse associado àquela casa tinha que ver com o mal. Estou a planear construir outra casa no local, uma coisa pequena. E as pessoas não estranharam quando mandou deitar a casa abaixo? Era tão luxuosa e moderna. Ela sorrira. O Dirce Froda pôs a correr a história de que havia tanta umidade nos alicerces que saía mais barato deitá-la abaixo do que repará-la. Froda era o advogado da família. Como vai o Froda? Está quase a fazer 70 anos. Eu trato de o manter ocupado. Tinham jantado juntos e Mikkel apercebera-se de que Harriet estava ali sentada a contar-lhe os pormenores mais íntimos da sua vida. Quando lhe perguntara porquê, ela pensara um pouco e acabara por responder que não havia verdadeiramente mais ninguém no mundo com quem pudesse abrir-se daquela maneira. Além disso, era difícil não abrir o coração a um garoto a quem servira de babysitter 40 anos antes. Em toda a sua vida fizera sexo com três homens. Primeiro o pai, depois o irmão. Matara o pai e fugira do irmão. Conseguira sobreviver e conhecer um homem com o qual construíra uma nova vida. Era terno e amoroso. Não estávamos, quer dizer, não tínhamos uma vida amorosa exuberante. Mas ele era forte, inspirava confiança. Fui feliz com ele. Tivemos 20 maravilhosos anos juntos antes dele adoecer. Nunca voltou a casar? Por que não? Ela encolhera os ombros. Era mãe de dois filhos e proprietária de uma grande empresa agrícola. Não podia escapar-me para fins de semana românticos e nunca senti falta de sexo. Ficaram sentados em silêncio durante algum tempo. Está a fazer-se tarde. É melhor eu voltar ao hotel. Mikkel não fizera menção de posto de pé. Queres seduzir-me? Quero, dissera ele. Levantara-se da cadeira e pegara-lhe na mão, levando-a para dentro e para o sótão, onde tinha a cama. De repente, ela detivera-o. A verdade é que não sei muito bem como. Não é uma coisa que eu faça todos os dias. Tinham passado todo o fim de semana juntos. E depois disso, uma noite, 3 em 3 meses, no fim das reuniões da administração da revista. Não era uma relação que pudesse durar. Ela trabalhava 24 horas por dia e viajava muito. Passava um mês em cada dois na Austrália. Mas acabara por apreciar aqueles encontros esporádicos com Mikkel. Mimi fez café 2 horas mais tarde. Enquanto Lisbeth continuava deitada de costas, suada e nua, em cima dos lençóis. Estava a fumar um cigarro quando a viu voltar da cozinha. Invejava o corpo de Mimi. Era impressionantemente musculada. Ia ao ginásio 3 noites por semana, uma delas para praticar boxe tailandês, ou karaté, ou uma merda dessas, o que a fazia estar numa forma espantosa. E era deliciosa. Não tão bonita como modelo, mas genuinamente atraente. Adorava provocar e flertar. Quando se arranjava para uma festa com os seus vestidos malucos, conseguia que qualquer pessoa se interessasse por ela. Lisbeth não percebia por que raio gostaria Mimi de um estupor como ela, mas ainda bem que gostava. O sexo com Mimi era tão espetacularmente libertador que Lisbeth se limitava a relaxar e saboreá-lo, tirando o que queria e dando em troca. Mimi pousou as canecas num banco ao lado da cama, gatinhou pelo colchão e baixou a cabeça para mordiscar um dos mamilos de Lisbeth. Servem, disse. Lisbeth ficou calada. Estava a olhar para os seios de Mimi. Também eram pequenos, mas pareciam perfeitamente naturais no corpo dela. Vou ser franca contigo, Lisbeth. Ficas espetacular. Isso é parvoíce. As mamas não fazem diferença nenhuma, para um lado nem para o outro, mas pelo menos agora tenho umas. Preocupas-te tanto com o teu corpo. Olha quem fala, a fazer exercício como uma idiota. Faço exercício como uma idiota porque gosto. Excita-me. É quase tão bom como sexo. Devias experimentar. Faço boxe. Tretas. Vais ao ginásio uma vez por mês, no máximo. E é sobretudo porque te dá gozo esmurrar aqueles peneirentos. Não é a mesma coisa que fazer exercício para nos sentirmos bem. Lisbeth encolheu os ombros. Mimi sentou-se em cima dela com uma perna para cada lado. Lisbeth, estás obcecada com o teu corpo. Já devias saber que gosto de te ter na cama, não pelo teu aspecto, mas pelo que fazes. Acho-te bestialmente sexy. Também eu a ti. É por isso que volto sempre. Não é por amor? Exclamou Mimi a fingir-se magoada. Lisbeth abanou a cabeça. Andas com alguém? Mimi hesitou um instante antes de assentir. Talvez, de certa maneira, é um pouco complicado. Não estou a querer meter o nariz na tua vida. Eu sei, mas não me importo de te dizer. É uma pessoa da universidade que é um pouco mais velha do que eu. Está casada há 20 anos, mas o marido farta-se de viajar, de modo que estamos juntas de vez em quando. Subúrbios, moradia, essa coisa toda. É uma lésbica não assumida. Já dura desde o outono passado e começa a cair um pouco na rotina, mas ela é mesmo boa e, além disso, continua a andar com a malta do costume. Estava a pensar: importas-te que volte a passar por cá? Não, não me importo. Gosto de saber de ti. Mesmo que eu desapareça por mais 6 meses, mantém-te em contacto. Gosto de saber se estás morta ou viva. E acredites ou não, sei em que dia fazes anos. Sem compromissos? Mimi suspirou e sorriu. Sabes, és uma lésbica com quem eu consigo imaginar-me viver. Deixar-me-ias em paz quando eu quisesse estar sozinha. Lisbeth não disse nada. Além de não seres verdadeiramente uma lésbica, provavelmente és bissexual. Mas, mais do que tudo, és sensual. Gostas de sexo e não tens preconceitos em matéria de género. És um fator de caos entrópico. Não sei o que sou, disse Lisbeth, mas agora estou em Estocolmo e muito mal em matéria de relações. A verdade é que não conheço ninguém aqui. És a primeira pessoa com quem falo desde que regressei. Mimi estudou-a com uma expressão séria. Queres mesmo conhecer pessoas? És a pessoa mais esquiva e inacessível que conheço, mas as tuas maminhas são deliciosas. Agarrou com os dedos a pele por baixo de um dos mamilos e esticou-a. Condizem contigo. Nem demasiado grandes, nem demasiado pequenas. Lisbeth suspirou de alívio. As críticas eram favoráveis. E parecem mesmo verdadeiras. Apertou com tanta força que Lisbeth ofegou. Olharam uma para a outra. Então Mimi voltou a inclinar-se e beijou-a gulosamente. Lisbeth retribuiu o beijo e passou os braços à volta dela. O café ficou a arrefecer em cima do banco.